para todo o povo, para todo o povo brasileiro. Eu espero que tudo fique em paz, na paz de Deus. Axé. Axé. Muito axé. Quem tiver saudade e quiser me ver, vá na Piedade amanhecer. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na Piedade amanhecer. Então a Bahia. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na Piedade ao anoitecer. Quem não se acomoda na barra da saia, venha para a roda, venha pra gandaia. Não invente moda pra fugir da raia. Tem samba de roda em Conceição da Praia. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na Piedade ao anoitecer. Bora. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na Piedade ao anoitecer. Eu sou lá de Angola, meu nome é Batuque. Com a minha viola eu não quero truque. Eu sou lá de Angola, meu nome é Batuque. A minha viola eu não quero truque. Nos porões cativos de tanto navio, passei sem motivo, febre, fome e frio. Mas mantive acesa a luz da estrada de sonhos. Com minha tristeza arrebentei grilhões. Vim batendo palma, vim batendo pé. Libertei a alma presa a mim e a fé. Me livrei do trauma de ser vagabundo. Palma contra palma dando volta ao mundo. De onde vem marujo vem da gola. Esse caramujo vem na marola. Ou se me prender eu fujo da gaiola. E se fugir ressurjo, nego que não bola. E onde vem marujo, vem da gola. Esse caramujo vem na marola. Pois se me prender eu fujo da gaiola. E se fugir ressurjo, nego que não bola. Quem tiver saudade e quiser viver, vá na Piedade ao anoitecer. Quem tiver saudade e quiser me ver, vá na Piedade ao anoitecer. Quem tiver saudade e quiser me ver, vá na Piedade ao anoitecer. Quem tiver saudade e quiser me ver, vá na Piedade. Yeah, yeah, yeah.